Namastê, caros ouvintes. Paz profunda a todos. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de cada um de todos vocês. Com muita felicidade estamos dando início a esse programa Lux Esotérica de número 200. Esta série que se iniciou no dia 9 de setembro de 2009 está aqui com vocês, amigos, há 200 programas. São mais de 200 horas de transmissões levando para a nossa audiência conhecimentos, informações, a sabedoria das idades, a tradição sabedoria, falando sobre a filosofia oriental e da teosofia, esta grande doutrina que emana da mente dos grandes mestres da sabedoria e da compaixão que existem nesse planeta. É a esses mestres, caros ouvintes, que nós oferecemos esse trabalho, esses mestres que estão nesse momento diante de mim, irradiando a sua força para que ela seja transmitida para o mundo. A doutrina que os mestres promulgam, que está hoje em dia disponível publicamente por meio dos escritos, principalmente dos escritos dos seus grandes amanuenses, aqueles que dedicaram suas vidas físicas à transmissão desse conhecimento, hoje carrega, caros ouvintes, a mensagem imortal daqueles mestres dos grandes braços da grande fraternidade branca que existem por todo o mundo. A fraternidade dos seres iluminados, ouvintes, está atuante nesse planeta há muitos milhões de anos, quando se iniciou praticamente a jornada do homem físico, do homem material, também foi implantada neste planeta a fraternidade dos mestres. E eles vêm acompanhando essa evolução e muitos seres humanos ingressaram também para esta fraternidade, que hoje, se nós contarmos os seus mestres, os seus discípulos, os iniciados de todas as ordens, os aspirantes e aqueles que estão recebendo esse conhecimento pelas primeiras vezes, nas suas primeiras encarnações, então, ouvintes, existem hoje milhões de pessoas ligadas à vibração dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Se nós estendermos esta participação também às religiões e às ordens esotéricas, ordens espirituais, então praticamente, ouvintes, quase a totalidade dos religiosos, dos místicos, daqueles que têm buscado o autoaperfeiçoamento, todos estão ligados de uma maneira ou de outra à grande fraternidade, porque ela tem fomentado no mundo realmente a elevação espiritual. Tem também incentivado campos, ouvintes, que as pessoas sequer conhecem, que a fraternidade branca também atua em campos como a cultura, como a ciência, como a economia, ouvintes. E hoje a ciência e a economia, principalmente, essas duas grandes formas de transmissão de conhecimento, de transmissão de poder, hoje, de certa forma, são mais presentes no dia a dia das pessoas do que o foi no passado a religião, que ocupou, com certeza, principalmente nesta era de Aquário, que recém se iniciou, ouvintes, no último quarto do século passado, teve início exatamente a era de Aquário, a era que vem substituir paulatinamente a era de Peixes. E Peixes, caros ouvintes, que reinou indisputavelmente por mais de 2000 anos, era obviamente ligada às características do signo de Peixes, ou seja, uma característica muito religiosa, muito devocional, muito ligada aspectos místicos, aspectos também nós podemos mencionar filosóficos, aspectos ideológicos também. Nós vimos que nos últimos 2000 anos aconteceu tudo isso. Mas se nós pudéssemos localizar um ponto no final do século passado e obviamente também no final do milênio passado, porque ao final do ano 2000 terminou então o segundo milênio da era cristã, e isso obviamente é marcante, ouvintes, porque obviamente houve uma grande mudança. Aquilo, caros ouvintes, que muitos apregoavam que haveria de acontecer em alguma data do ano de 1999, muitos realmente mal interpretando textos religiosos ou tirando das suas próprias cabeças ilações que nós podemos atribuir como se fossem revestidas com a capa da profecia, ouvintes. Muitos queriam realmente que o mundo acabasse, que ele tivesse um fim catastrófico, que realmente houvesse algum cataclismo universal que terminasse com esta conta interminável que é a vida humana nesse planeta. E obviamente que isso não aconteceu. Mas ao invés de acontecer em algum momento, ouvintes, do ano de 1999, o que nós vimos durante o século XX foi uma grande transformação. No primeiro programa que nós fizemos, há 200 programas atrás, nós já falamos isso, ouvintes. Então, se houve realmente um fim de mundo, não foi num único dia, num único mês, num único ano. Mas todo o século XX foi um século de transformações, um século, infelizmente, ouvintes, de muitos horrores. Porque as duas grandes guerras mundiais e dezenas e dezenas de conflitos regionais, infelizmente, trouxeram a morte física para mais de 200 milhões de pessoas num único século. Isso jamais aconteceu na história da humanidade. E para todos os efeitos, ouvintes, isso é muito mais do que um Armagedon, do que um cataclisma que se poderia esperar num único dia. Então, ouvintes, realmente o fim do mundo aconteceu. Aconteceu não num único dia, mas durante todo o século que terminou. Já estamos há 10 anos no terceiro milênio, que obviamente vai ser realmente diferente. E aqueles que já são acostumados, ouvintes, com o pensamento esotérico, com o pensamento místico, principalmente o pensamento oriental, sabem também que esse processo de destruição, ele é, infelizmente, associado também com a renovação. Não é possível haver renovação sem haver a troca, a substituição. Infelizmente, porque o ser humano ainda não é sábio, ele não sabe renovar sem destruir. Ele não sabe criar sem pisar naquilo que houve no passado. E infelizmente, porque o ser humano ainda não encontrou a paz no seu coração, e porque o homem, infelizmente, ainda não enxerga no seu semelhante a si mesmo, então nós ainda somos muito beligerantes, somos seres violentos, seres que atuamos automaticamente a qualquer pequena frustração. Então essas guerras, ouvintes, foram a imagem do homem velho da era de peixes que terminou a sua época. Mas também, ouvintes, o século XX foi um século de renovação. Com a destruição também veio a renovação. Então a tecnologia veio através da ciência. Ciência, caros ouvintes, que também a ciência atual moderna tem também a influência da grande fraternidade dos mestres. Principalmente o Conde de Saint-Germain, não aquele ser violeta que as pessoas imaginam que flutua por aí, mas o personagem histórico que foi o Conde de Saint-Germain, ele com o seu colégio oculto, de onde pessoas muito selecionadas foram durante muitos séculos trazidas para o seio desse colégio, que tinha a sua sede na Europa. Ali, caros ouvintes, foi gestado aquilo que nós chamamos de método científico. Grandes mentalidades como a de Isaac Newton participaram desse colégio, e ali eles receberam exatamente os conceitos, ouvintes, que realmente estão no cerne, no coração da Grande Fraternidade Branca, que deseja, acima de tudo, ouvintes, a popularização, a disseminação indiscriminada dos conhecimentos espirituais e a democratização do conhecimento, da sabedoria, do bem-estar e a elevação moral, social, econômica e principalmente espiritual dos seres humanos. O que a fraternidade quer, caros ouvintes, é que todos tenham acesso. Então, ninguém mais do que a ciência, caros ouvintes, tem feito trabalhos e tem oferecido à humanidade a oportunidade de acessar os conhecimentos na forma prática, na forma de aparelhos, na forma de apetrechos tecnológicos, que tem, caros ouvintes, melhorado muitíssimo a qualidade de vida das pessoas indiscriminadamente, sem olhar a classe social, sem olhar a etnia. Todos os ouvintes têm se beneficiado da tecnologia, e nós estamos aqui nos comunicando com vocês exatamente por essa que é a expressão, ouvintes, mais clara, mais condensada do que vai ser realmente a era de Aquário. Porque Aquário, ouvintes, é regido pelo elemento ar, e o ar, ele rege a nossa mente. Então, a era de Aquário será uma era grandemente, extensamente mental, intelectual, e não por acaso, no mês de setembro do ano de 1969, este ano excepcional, em que também no mês de julho o homem retornou à Lua, não chegou à Lua, mas retornou à Lua, porque todos nós já vivemos bons e maus bocados ali naquela Lua, caros ouvintes, quando ela era um planeta isolado, muito maior do que é hoje, e nós, as nossas chispas divinas, habitaram durante muitos e muitos milhões de anos aquele planeta, que hoje é apenas um corpo inerte no espaço, mas obviamente que ele nos fascina por ele estar presente nos nossos céus durante as noites, brilhando o reflexo do sol. E obviamente que quando nós olhamos a Lua, alguma coisa dentro de nós tem uma memória do que aconteceu ali há muito, muito tempo atrás. Então, em 69, o ser humano retornou à Lua. Mas, para a era de Aquário, ouvintes, é o mês de setembro do ano de 1969 que é importante, porque os engenheiros militares nos Estados Unidos desenharam, projetaram esta rede que nós estamos usando agora, ouvintes, uma rede indestrutível de troca de informações, aonde as informações fluem de maneira constante, onde um computador pode quebrar, que os dados fazem um outro caminho e chegam ao seu destino. É uma rede, caros ouvintes, completamente não centralizada. A internet, ouvintes, é realmente a corporificação dos ideais da era de Aquário. E isso só vai cada vez mais aumentar, porque, como nós dissemos, o que desejam realmente os mestres é que haja democratização. é que haja distribuição, que haja um benefício geral coletivo para todos os seres humanos. E, ao mesmo tempo, caros ouvintes, os mestres vêm fazendo um grande esforço para trazer para a humanidade realmente aqueles conhecimentos que há muitos e muitos milênios estão vigentes nas grandes tradições esotéricas e espirituais do Oriente. E existe, caros ouvintes, na sessão da Fraternidade Branca, conhecida como sessão trans-himalaica, verdadeiramente um pacto. Um pacto que se iniciou no 14º século dessa nossa era cristã, quando se decidiu, ouvintes, que os mestres não mais atuariam publicamente, sendo governantes, sendo reis, presidentes e ocupando os cargos públicos, mas que eles fariam todos os esforços para trazer para a humanidade cada vez mais conhecimentos, para que houvesse, ouvintes, essa democratização que nós estamos mencionando para vocês. Se não estivesse acontecendo, ouvintes, essa democratização, nós não estaríamos aqui falando para vocês nesse momento. É exatamente porque o conhecimento está sendo democratizado que é possível para todos receberem essa luz. Então, é um privilégio para mim estar diante de vocês, levando a mais de 200 horas de exposições. Obviamente que nós não temos aqui nenhuma intenção de falar academicamente, de falar como se estivéssemos aqui, como se estivéssemos num banco escolar ou numa academia das faculdades, das universidades, mas sim de falar sempre de uma maneira muito tranquila, muito suave, introduzindo aqueles que nunca ouviram esses temas para que eles possam realmente fazer, relembrar nos seus corações esses conhecimentos. Então a espiritualidade, ouvintes, nesta era de Aquário vai ser uma coisa que vai ser cultuada de uma maneira muito diferente do que foi na era de Peixes. Enquanto na era de Peixes realmente estava vigente as religiões institucionalizadas, onde as crenças, onde realmente, infelizmente também, essa característica humana da opressão dos dogmas sempre aconteceu, na era de Aquário a coisa é muito diferente, ouvintes. Na era de Aquário, pois Aquário também é um signo libertário, é o signo dos artistas, o signo dos filósofos, o signo daqueles que buscam a liberdade sobre todos os aspectos. Então a espiritualidade neste novo signo, que vigirá por mais de 2.200 anos, a espiritualidade do planeta, vai fazer com que o indivíduo, com que cada um de nós, ouvintes, busque a sua espiritualidade de uma maneira mais individualizada, uma maneira mais personalizada, e aí, ouvintes, realmente o conhecimento faz toda a diferença. Se não fosse dessa forma, ouvintes, não poderíamos estar aqui falando com vocês a esse respeito. Porque no passado realmente havia a imposição religiosa, as pessoas que não concordavam com as igrejas, e aí nós não estamos falando só do Ocidente, ouvintes. Esse dogmatismo também existiu e existe ainda, tanto no Ocidente como no Oriente. Não imaginem que no Oriente não existem imposições dogmáticas. Às vezes lá elas são até mais cruéis, são mais cruas do que acontece aqui no Ocidente atualmente, porque existe um câncer que infelizmente carcome o tecido social da humanidade, que é o fundamentalismo religioso. Lamentavelmente, ouvintes, esse fundamentalismo sempre aconteceu. Ele não é próprio de nenhuma religião especificamente, mas pertence a todas de uma forma geral. Ao invés de usar a religião para libertar os seres humanos, ao invés de abençoar as pessoas com o bálsamo da sabedoria, da devoção, da crença em Deus e do amor universal, os seres humanos, ouvintes, que se tornam fanáticos, querem impor as suas ideias religiosas para outras pessoas, para outras culturas, e lamentavelmente são capazes de defender absurdos como a chamada Guerra Santa, a guerra religiosa, aquilo que os muçulmanos chamam de jihad, mas que no Ocidente também, ouvintes, foi tão cruel como são hoje os terroristas que lançam aviões sobre os prédios, que colocam bombas em prédios públicos, matando pessoas completamente inocentes, que não tem nada a ver com as questões ideológicas que esses grupos fazem. Infelizmente, no Ocidente houveram as cruzadas, houveram invasões de países em cima de outras nações, não respeitando as suas religiões, as suas crenças, tomando territórios, ceifando as vidas de inocentes. Então, esse problema, ouvintes, do fundamentalismo, esse problema do fanatismo, não é um problema de uma religião especificamente, mas é um problema que existe dentro de nós. O fanático, ouvintes, o terrorista não está lá fora, mas sim ele está dentro de nós. Quando nós não compreendemos o que nós verdadeiramente somos espiritualmente, potencialmente nós somos fanáticos, potencialmente nós somos terroristas, e quando as nossas crenças, lamentavelmente, caem na desilusão, nós podemos nos tornar pessoas violentas. A violência não está só lá fora, ouvintes, ela está dentro de nós. E a cura para essa violência, caros ouvintes, também está dentro de nós. Deve ser o culto da reverência. A reverência, ouvintes, é o oposto da violência. A reverência que pode se dar num cumprimento de mãos, num abraço, ao abaixar a nossa cabeça para a cumprimentar o nosso semelhante. Quando nós mantemos a etiqueta na conversa pública, quando nós pedimos licença para entrar no ambiente, quando nós pedimos realmente permissão para entrar no espaço das pessoas, e quando nós realmente respeitamos os limites da mente do nosso semelhante, ao invés de impor alguma coisa, nós procuramos compreender o nosso semelhante, aí, ouvintes, nós estamos percebendo a cura da violência. Só na reverência, ouvintes, está a cura desses problemas. E então nós cremos, ouvintes, que nessa era de Aquário, aonde haverá uma busca mais individualizada, essa, obviamente, busca espiritual seja mais reverente e, obviamente, respeite mais o indivíduo. E o nosso programa, ouvintes, está a serviço também dessa mensagem. Está a serviço da transmissão desses conhecimentos, por pouco que seja, a 100, 200 pessoas que ouvem um dos nossos programas, que é a média aqui de ouvintes que nós temos. Isso para nós é importante, ouvintes, porque muitas vezes nós falamos para 10, 20 pessoas. Eu já tive a oportunidade de dar um curso onde havia exclusivamente uma pessoa ouvindo, mas é porque nós cremos nesse respeito ao indivíduo e não pensando em recompensas materiais, é que nós demos aquele curso para uma pessoa. Mas se existem 200 pessoas me ouvindo nesse momento, se existem algumas outras dezenas, centenas que vão nos ouvir depois nos programas gravados, o que importa, ouvintes, é que nós estamos aqui cultuando alguma coisa. Estamos cultuando e reverenciando o nosso eu interno, a nossa espiritualidade, reverenciando aqueles que nós sabemos que têm sabedoria, que são os mestres, e a eles nós prestamos a nossa reverência, porque nós reconhecemos que eles estão acima de nós, vibratoriamente, em conhecimento e em sabedoria. E obviamente essa reverência, caros ouvintes, que é uma outra palavra para o amor, nós transmitimos a todos vocês, que nós também julgamos, consideramos verdadeiramente nossos semelhantes, nossos amigos. Então recebemos a todos vocês no nosso coração e pedimos sempre a Deus, pedimos aos mestres que nos continuem iluminando para continuar esse trabalho. Então, esse primeiro bloco, caros ouvintes, foi dedicado exclusivamente para nós comemorarmos aqui o nosso programa número 200. Mas no segundo bloco de hoje nós vamos falar de mais alguma coisa muito importante que aconteceu no século 20, ouvintes, que foi a mensagem do instrutor do mundo, do Cristo, que esteve conosco uma vez mais nesse século passado também. Muitas pessoas aí proclamam diariamente a volta de Jesus, a volta do Cristo, mas o fato é que ele já voltou de novo, caros ouvintes, e muitos ainda nem perceberam que isso aconteceu. Vamos falar disso também, ouvintes, porque faz parte da continuidade aqui do nosso curso, que até ontem estava falando aqui sobre o caminho da espiritualidade. Então aguardem que no segundo bloco nós vamos falar mais sobre a mensagem do grande instrutor do mundo, o senhor Maitreya, conhecido no ocidente como Cristo. O que aconteceu nesse século 20, o que ele foi que ele transmitiu e como, caros ouvintes, o que ele transmitiu tem a ver com essa era de Aquário. Uma vez mais agradecemos, ouvintes, a sua audiência, o prestígio. Vamos ao intervalinho de 3 minutos para nos refrescarmos aqui um pouco. E vocês ficam aí com o convite da Levir para se unirem aqui ao nosso trabalho. Voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica número 200. Muito obrigado, ouvintes. Voltaremos já já. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, nesta ocasião que realmente é comemorativa, festiva, por nós termos alcançado nesse dia 1 de dezembro de 2010 o programa número 200 aqui da nossa série Lux Esotérica. Agradecemos a você que está nos acompanhando ao vivo. Estamos com 55 amigos nos acompanhando ao vivo. Também a todos vocês que estão nos acompanhando nas gravações que vão estar aqui disponíveis na seção Lux Esotérica do menu da rádio e lá na seção de áudio da loja esotérica virtual, a Levir. Muito especialmente agradecemos aos nossos associados da Levir, que têm contribuído de uma forma realmente muito franca, muito aberta, sido muito generosos aqui conosco. Já estamos utilizando os equipamentos que foram adquiridos com as doações que os nossos ouvintes e nossos associados da Levir nos fizeram agora no mês de setembro, no mês de outubro. Estamos aqui com novos microfones, uma nova mesa de som, transmitindo realmente com muita qualidade. E no próximo ano, caros ouvintes, em 2011, nós esperamos estar aqui com vocês também, com outros comunicadores que também levarão esta mensagem dos mestres, a filosofia esotérica, a teosofia, essa busca pela verdade, ouvintes, que está realmente dentro dos nossos corações. Então, temos que registrar aqui o nosso agradecimento sem realmente a participação de vocês, nada disso seria possível, porque sozinho, caros amigos, ninguém faz nada. Nós todos estamos juntos, caminhando para frente e para cima e para o alto, caros ouvintes, buscando a nossa espiritualidade. Mas dentro do aspecto, ouvintes, daquilo que nós estamos comentando, desses temas que nós temos desenvolvido com vocês, sobre a senda da espiritualidade, ouvintes, nós já anunciamos o nosso primeiro bloco e vamos cumprir agora, vamos falar de uma coisa realmente muito esotérica, muito espiritual, que aconteceu no século XX. Porque, ouvintes, existe dentro da Grande Fraternidade Branca um cargo que é conhecido como o do Instrutor do Mundo. Esse cargo, que é ocupado normalmente por um ser de elevada estatura espiritual, alguém que tenha ultrapassado, inclusive, o grau que os mestres de sabedoria alcançaram, porque o mestre de sabedoria, ele tem cerca de 5 grandes iniciações dentro da Fraternidade Branca, e o Instrutor do Mundo, ouvintes, já alcançou a 7ª grande iniciação dentro da Fraternidade dos Mestres. Ele passou além, inclusive, da 6ª, que já é a iniciação de Shohan, ou seja, que já é um grande instrutor de um dos 7 grandes raios divinos. Já ultrapassou também a 5ª grande iniciação, que é chamada no Oriente de Aseka. Então, ouvintes, aqueles que nós conhecemos, mais conhecemos como os mestres que publicamente hoje estão sendo divulgados, como o mestre Moria, como o mestre Kutumi, esses mestres se encontram na 6ª grande iniciação. Cada um deles está a cargo de uma grande energia, de uma grande maneira de atuar, de pensar, como o mestre Kutumi, que é o chefe do segundo raio, ou como o mestre Moria, que hoje não sei por que estão chamando ele de El Moria. Realmente é uma criatividade que alguns escritores têm tido, porque o mestre Moria e o mestre Kutumi são 2 indianos realmente reconhecidíssimos dentro daquela tradição oriental, e eles obviamente foram os inspiradores dessa viagem, ouvintes, que os conhecimentos orientais fizeram para o Ocidente por meio de grandes escritores, almas realmente muito abnegadas, como foram, e principalmente aquela que iniciou toda essa movimentação, que foi Helena Petrovna Blavatsky. Depois vieram também seus discípulos, aqueles que participaram da sua escola esotérica, que é praticamente o maior esteio de iniciados que existe hoje no mundo. Vieram depois grandes escritores como Annie Besant, que escreveu mais de 70 livros. Vieram Charles Webster Leadbeater, que brindou a humanidade com cerca de 50 livros. Vieram Geoffrey Hodgson, que recebeu do mestre Kutumi também a missão de trazer conhecimentos sobre a natureza do ocultismo, do esoterismo, das mitologias, de uma forma comparada no mundo. A partir de Blavatsky começou uma tradição de uma transmissão, ouvintes, de conhecimentos, de sabedoria, de uma forma pública, de uma forma democrática, para que todos que assim o quisessem e assim o buscassem, porque, ouvintes, existem hoje milhões e milhões de pessoas no mundo que participaram no passado das tradições de mistérios, foram iniciados nos templos da Grécia, do Egito, da Babilônia, foram discípulos de instrutores, de iogues na Índia, no Tibete, na China ou também na grande tradição atlântica que era vigente aqui na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Nós todos, caros ouvintes, com certeza que estamos aqui participando desse trabalho, fomos de alguma forma contactados por essa filosofia. Nós recebemos já esses conhecimentos de alguma forma em tempos anteriores. Então, nos dias de hoje, nós estamos buscando de novo. Então, essa porta desses conhecimentos precisam estar constantemente abertas. É preciso que pessoas realmente mantenham a porta dos conhecimentos ocultos abertas para que aquelas almas que estão buscando reconectar, estão buscando recobrar os seus conhecimentos, tenham realmente uma vez mais a oportunidade de reencontrar aquelas tradições. Então, nós vemos, ouvintes, que hoje em dia o próprio mercado literário esotérico ele é muito grande, porque realmente as pessoas buscam, e obviamente que Gutenberg já estava dentro do espírito da nova era, na verdade não da nova era, mas da energia do seu mestre, pois por volta do ano de 1400 entrou também uma energia nesse planeta, a energia do sétimo raio. Então essa energia foi sentida na Europa, porque os artistas, porque os intelectuais sentiram essa energia e fizeram aqui no Ocidente o que ficou conhecido como Renascimento. E isso também incentivou as ciências. No Oriente ela foi sentida de uma outra forma. No Oriente, a entrada do sétimo raio deu início às escolas tântricas, às verdadeiras escolas tântricas, né, que tratam com as energias corporais, com as energias cósmicas. Então a humanidade tem evoluído. Mas Blavatsky, ouvintes, que foi realmente uma discípula direta dos mestres da Grande Fraternidade Branca, no seu livro A Chave para a Teosofia, ela deixou uma profecia que muitos podem passar sobre esse texto e realmente não identificar o que ela disse ali. Porque Blavatsky disse, caros ouvintes, com todas as letras, que o século XX haveria de receber um instrutor mais competente que ela, que viria dar a prática daqueles conhecimentos que foram colocados no livro ou nos livros conhecidos como a doutrina secreta. Disse ela também nessa profecia, que vocês mesmos podem confirmar, podem aí ter acesso ao livro A Chave para a Teosofia, ou A Chave da Teosofia, como também é traduzido. No livro A Chave para a Teosofia, ela diz que já haveria um grupo de pessoas com uma cultura, com um linguajar apropriados para que esse instrutor então pudesse comunicar uma vez mais as verdades que renovam a espiritualidade desse planeta. Porque dentro da tradição da Grande Fraternidade Branca, ouvintes, periodicamente o instrutor do mundo, aquele grande chefe do segundo raio, que está acima de todos os demais raios que trabalham também com a instrução, ele periodicamente, cerca de 1500 a cada 2000 anos, ele busca se manifestar no mundo outra vez. E isso nós podemos constatar por uma profecia semelhante que nós vemos mencionada no Bhagavad Gita. Esse que é um dos capítulos mais importantes desta grande epopeia do conhecimento espiritual do Oriente, da Índia, que é o Mahabharata, o Bhagavad Gita, que é o canto do Senhor, é a história de Arjuna e de Krishna, do seu relacionamento dos questionamentos de Krishna e com relação às indagações de Arjuna, o seu discípulo. E lá se menciona, caros ouvintes, há uma frase que diz que sempre que a iniquidade, que o ódio, que as trevas predominam no mundo, o instrutor, então, que obviamente os hindus chamam de Krishna, ele se manifesta de novo para redeclarar essa sabedoria. E isso tem acontecido periodicamente. E nós aqui no Ocidente, ouvintes, chamamos esse grande instrutor de Cristo. Assim como os orientais chamam esse instrutor de Krishna, nós o chamamos de Cristo, que obviamente significa aquele que é o amanuense, aquele que é o grande veículo do segundo aspecto da divindade, do aspecto filho, do aspecto sabedoria, do aspecto amor universal. Ele periodicamente se manifesta. E ele pode se manifestar pessoalmente, encarnando-se no corpo normalmente de uma criança, como acontece com cada um de nós, ou então ele pode usar um método alternativo, que é inclusive o que mais acontece, que é um método de tomar o corpo de um discípulo mais avançado para que ele possa falar, caros ouvintes, ao mundo através daquele corpo, obviamente usando um tipo de mediunidade extremamente profunda, uma conexão muito grande entre o instrutor do mundo e aquele discípulo. E isso, ouvintes, se vocês pesquisarem, já aconteceu algumas dezenas de vezes na história da humanidade. Sempre que a mensagem espiritual da grande fraternidade está realmente decaindo, o instrutor do mundo volta. Ele vem e redeclara aquela verdade universal. E isso aconteceu, ouvintes, há cerca de 2100 anos atrás com o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, que era um grande iniciado da Fraternidade Branca, mas que ainda não era um mestre. Ele já estava no grau de Arhat, ou seja, já tinha a quarta grande iniciação, e naquela vida Jesus peregrinou não só pela Terra Santa, mas foi ao Egito, foi à Índia, circulou pelo Oriente, teve obviamente uma instrução muito profunda, e ali, ouvintes, ele se gabaritou para ser o veículo do grande instrutor do mundo naquele período, dando uma mensagem, ouvintes, que tem uma profundidade que obviamente ecoa até os dias de hoje, porque nunca, ouvintes, se falou tanto em Jesus e nunca se falou tanto no Cristo como se fala hoje há mais de 2000 anos. Na verdade, existe um erro aí histórico de cerca de 115 anos da época verdadeira em que o Mestre Jesus nasceu. Porque, obviamente, a Bíblia, vocês podem procurar à vontade, lá não diz nem o dia, nem o mês, nem o ano que Jesus nasceu. Aliás, a Bíblia não dá data nenhuma. Então, o que se conta ali, ouvintes, já é praticamente a lenda sobre o Mestre Jesus. E o fato, ouvintes, é que durante 3 anos, o Cristo, o grande instrutor do mundo, tomou o corpo do Mestre Jesus e transmitiu, então, essa doutrina realmente maravilhosa. A primeira vez que uma doutrina foi dada a um povo, mas que se aplica a toda a humanidade indistintamente. Porque a mensagem do instrutor do mundo, ela tem que ser adequada à época em que ela é apresentada. Então, nós podemos ver que as parábolas, os exemplos, tudo o que o Cristo transmitiu estava dentro do que podiam acompanhar as pessoas daquela época, que viviam numa cultura rural, numa cultura, obviamente, muito simplória. E essa mensagem, obviamente, que não pode ser uma mensagem intelectualizada, mas precisa ser uma mensagem que vá direto ao coração das pessoas. Então, ele se dirigia aos pescadores, aos homens que trabalhavam a terra, aqueles que pastoreavam, que cuidavam dos animais, que viviam a vida que era possível viver naquela época. E a eles ele falou da espiritualidade, falou do reino dos céus, falou da salvação, falou, ouvintes, de que repetiu uma vez mais a mensagem de que o ser humano é um ser espiritual aqui peregrinando pela terra. Lamentavelmente, séculos depois, se retirou desses conhecimentos tudo aquilo, obviamente, que o mestre ensinou com relação à reencarnação, ao karma, porque os judeus, do qual, obviamente, Jesus fazia parte, acreditavam piamente na reencarnação. Nós podemos ver isso nos textos do Velho Testamento. E então Jesus e o Cristo renovaram essa mensagem. Mas o século passado, ouvintes, realmente viu a presença uma vez mais do instrutor do mundo, porque toda essa movimentação que envolve os demais mestres da Fraternidade Branca e a profecia de Blavatsky, ouvintes, que ela não falaria isso, de que viria um instrutor mais competente do que ela para ensinar, ela não faria esta profecia em vão. E ela se corporificou, caros ouvintes, na figura de um jovem que nasceu praticamente dentro da sociedade teosófica na Índia, foi descoberto clarividentemente por Charles Webster Leadbeater, que o encontrou com a idade de 9 anos brincando nas praias daquela cidade que à época se chamava a cidade do sul da Índia, onde até hoje está lá a sociedade teosófica, a cidade que hoje se chama Chennai, mas que antigamente se chamava Madras. Ali nas praias, caros ouvintes, da zona sul da cidade de Madras, também às vezes mencionada como Madrasta, mas foi depois chamada de Madras, ali Leadbeater, com a sua clarividência, percebeu na aura daquele menino uma coisa muito estranha, pois ali estava a aura realmente de uma pessoa extremamente espiritualizada, uma aura diferente da aura das pessoas comuns. E ele depois investigou cerca de 30 encarnações anteriores de Krishnamurti, que esta obra existe aí no mercado editorial como As Vidas de Alcione. Ele deu exatamente o nome de uma estrela a Krishnamurti para identificar a sua alma entre todas as encarnações. E ele divisou, ouvintes, que esse menino, que à época tinha 9 anos de idade, seria realmente um grande instrutor para a humanidade. E ele foi preparado, foi purificado, foi iniciado, ouvintes. Então, com apenas 13 anos de idade, Krishnamurti já tinha recebido a primeira iniciação na Fraternidade Branca. E ele era levado no seu corpo astral por Leadbeater até um instrutor do mundo, aquele a quem nós ocidentais chamamos o Cristo. E das instruções que o mestre Kutumi deu a Krishnamurti para a sua preparação para a primeira iniciação, as instruções estão aí à disposição de todos no livro chamado Aos Pés do Mestre, que tem praticamente a filosofia do yoga, a filosofia do Vedanta, resumida em palavras simples que todas as pessoas podem realmente acessar. E o fato, caros ouvintes, que a purificação, a elevação espiritual de Krishnamurti foi tão grande que ele então teve esse privilégio de se conectar, como aconteceu em outras ocasiões da humanidade. Ele que foi iniciado pelo Cristo, então começou a se conectar com ele para deixar uma mensagem para a humanidade. Então o século 20, ouvintes, recebeu uma nova mensagem do Cristo, uma dispensação, aquilo que os cristãos costumam chamar de evangelho, caros ouvintes. Uma boa nova, mais nova do que as outras boas que já foram ditas, foi deixada através dos lábios de Krishnamurti. Porque quando ele falava, as pessoas sentiam uma força extraordinária que surgia, os clarividentes percebiam aquela aura realmente gigantesca do instrutor do mundo que entrava naquele ambiente, se conectava com Krishnamurti, e ele então, ouvintes, transmitiu aquilo que será a tônica dessa nossa era de Aquário. Inclusive, a sua coragem foi tão grande, a sua palavra tão profunda, o seu esclarecimento tão grande, que Krishnamurti inclusive dispensou a organização que os teósofos, os teosofistas fizeram para ele, pois esperavam que ele fosse o líder religioso, o líder que fosse realmente ser cultuado de uma forma tradicional, como acontece nas igrejas. Então, Jiddu Krishnamurti dissolveu, no ano de 1929, a Ordem da Estrela do Oriente, perante uma grande comunidade de milhares de pessoas que estavam ali presentes na Suíça, numa grande propriedade que foi doada a ele para esse trabalho. E naquele dia, caros ouvintes, que precedeu uma grande crise mundial, a grande depressão econômica que aconteceu também no ano de 1929, Krishnamurti deixou límpido e claro, ouvintes, aquilo que vai ser realmente a tônica da era de Aquário. Pois quando ele dissolveu aquela ordem, ouvintes, da Estrela do Oriente, que obviamente os teósofos, com as suas limitações, não poderiam realmente saber o que era necessário para que essa mensagem fosse transmitida. Então Krishnamurti dissolveu a ordem, pronunciando, ouvintes, aquilo que é a verdadeira filosofia da era de Aquário, quando ele disse que a verdade é uma terra sem caminhos. É essa, ouvintes, a frase que vai acabar marcando os caminhos espirituais da humanidade na nova era. E não foi só essa frase que ele disse, ouvintes, porque se vocês procurarem as obras de Krishnamurti, que normalmente são palestras, né, conferências que ele deu, que são transcritas, hoje são mais de 200 livros que são transcrições das suas falas públicas, lá vocês vão descobrir, ouvintes, que realmente a liberdade individual, a liberdade de culto, a liberdade de buscar a verdade dentro de nós mesmos é que vai marcar a era de Aquário. Não devemos, caros ouvintes, mais nos apegar aos cultos, às normas e às aquelas crenças cegas que marcaram a era de peixes. Se nós formos participar de uma religião, de um ritual, de qualquer coisa, nós devemos encarar essa religião, esse ritual, como um instrumento e não como um fim em si mesmo. Então deveremos deixar o fanatismo, porque quando Krishnamurti conectado à consciência do Cristo, mencionou aquelas palavras de que a verdade é uma terra sem caminhos e que o seu compromisso, ouvintes, era com a liberdade de cada ser humano e a sua busca individual pela sua libertação, pela sua elevação espiritual. E Krishnamurti, durante cerca de 50 anos, falou por todo mundo, falou aqui inclusive no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, por todo o planeta. O instrutor do mundo esteve sempre conectado com ele, aquele homem franzino, mas que quando começava a falar, não só convencia com seus argumentos, mas principalmente com a vibração que todos os clarividentes, todos os sensitivos percebiam que ele estava conectado profundamente com aquele que ele chamava de o bem-amado. Assim como Jesus mencionava que ele e o Pai eram um, então Krishnamurti estava sempre conectado a essa consciência profunda do instrutor do mundo. E eu recomendo muito especialmente a todos vocês, ouvintes, conheçam a obra de Krishnamurti, porque ela realmente tem uma técnica de fazer com que o ser humano perceba as suas limitações, os seus condicionamentos, e fazem com que nós direcionemos a nossa consciência para o descondicionamento, para ficarmos alertas contra o fanatismo, contra as limitações e sempre procurando o despertar do nosso eu interno. Então, ouvintes, devido ao tempo, à premência do tempo, o nosso programa realmente de número 200 está terminando aqui. Mas com certeza vou trazer para vocês aqui mais dessa filosofia do instrutor do mundo que foi deixada no século passado. Então nós devemos estar contentes, porque foi renovada para a era de Aquário a mensagem do Cristo para aqueles que estão buscando. Obviamente que isso vai ter desdobramentos no futuro, e o nosso programa está aqui, ouvintes, a serviço da transmissão desses conhecimentos, para o meu privilégio, para o benefício de todos que acorrem aqui ao nosso trabalho. Então, ouvintes, convido a vocês para comemorarem comigo esse programa de número 200, fazendo a nossa última vibração. Vamos nos conectar profundamente com a nossa chispa divina e coletivamente nessa nossa egrégora que nos une espiritualmente nesse instante. Fechemos os nossos olhos e visualizemos no nosso coração a joia inefável que brilha sob o lótus do nosso coração. Visualizem a luz dos vossos espíritos brilhando intensamente dentro dos vossos corações. Sintam o poder, ouvintes, que vem do coração de Deus, que passa por dentro dos seus corações, irradiando, penetrando todo o seu ser, iluminando toda a sua aura, se expandindo pelo espaço e se propagando diante de vocês. Vamos procurar caminhar a nossa senda, iluminados pela luz da nossa chispa divina. E vamos, nesse momento solene, invocar uma vez mais as palavras do mantra do ser interno, composto pela doutora Annie Besant, procurando vivenciar, ouvintes, internalizar, compreender o significado das suas palavras, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes. Paz profunda para todos vocês. Que nós realmente possamos continuar aqui as nossas jornadas. E que essa bênção, ouvintes, que vem do centro do coração do Instrutor do Mundo, eu, como sacerdote desta mensagem do Cristo, transmito a todos vocês nesse instante essa bênção. Que ela aqueça ainda mais essa chama dentro dos vossos corações, encandeça ainda mais as vossas mentes rumo à aquisição do conhecimento e da sabedoria. Nós esperamos estar com vocês aqui nos próximos programas, sempre com muita alegria, caros ouvintes, muito entusiasmo, sempre procurando levar muito conhecimento, muita sabedoria para a sua alma. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Reflitam sobre as palavras que nós transmitimos para vocês nesse programa. E vai ficar com vocês agora a programação musical totalmente interativa, democrática aqui da Esotérica FM. A todos vocês, ouvintes, obrigado por nos acompanharem nesses 200 programas. A todos vocês, transmitimos o nosso forte, nosso fraternal, nosso caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.